No mundo a gente chora de tristezas, no mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerras e nem dor. E nem dor porque há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor. Quando a gente crê no Salvador e recebe dele a salvação, Jesus, ali morar, ali morar, porque vivo na esperança de ver meu novo lar, e junto de Jesus ali morar, e junto de Jesus ali morar. Junto de Jesus ali morar.